Solo, é o Mike Hotel Papá reportando ônibus da Kilo. O Mike Hotel Papá, contando sua posição? Estou na entrada da Kilo. Cumprindo para qual posição o senhor irá prosseguir? No parque 1, o gate número 4. Ciente, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, o Mike Hotel Papá. Táxi via Alfa e reportar antes da Juliette, Mike Hotel Papá. Assista. Mike, Hotel Papá, ingresso Juliette, portão 04, reporte no término. O Mike Hotel Papá está autorizado em ingresso na Juliette e até o portão 04 informar o término. Grato. Solo é o Sam Mike. Bom dia. Solo, bom dia. Hoje é a NEA 6211. Hoje é a NEA 6251. Coordene com a equipe Solo. Reporta, tá? Reporta, né? Então, 3597, a ser identificação, desça para 4 mil pés, NH10 no quadro, autorizado por de pelo. Carolina 6251 com 33 horas e 30, galeão. Chiné 6251, prossiga táxi até o ponto. Espera da pista 1-0, via Pátio Wings, reporte quando pronto, quem negar 1-0-1-4. Pátio Wings, reporte. Tá pronto. Chiné 6251, autorizado a alinhar e decolar. Pista 1-0, vento 1-60 graus, 04 nós. Alinhamento e decolagem, não 1-0, vento 2 com. Autorizado. Autorizado, 3517. A porta final estabilizada, autorizada com a BDSF6. Autorizado, 3517. Tira 625, vamos decolar 932, chega o controle em 120, decimal 8, por favor. 08, bom dia, obrigado. Afirme, prossiga via Alfa até a interseção Golf. Reporte iniciando o giro, Alfa e Equitango. Equitango reportará. Controle 621. Prossiga. Vou ordenar a Pro de Bridge pra gente. Aguarde. Obrigado. Após lida, voa Bridge ou vai voar bot lá? Aguarde um instante. Ok. Lenda 251 autorizado, Pro de Bridge. Obrigado. Salvador, bom dia. Alfa, Vitor Delta, bateu principal, posição 7. Alfa, Vitor Delta, prossiga. Vitor Delta, solicito autorização de reboque da ponte 7 para ponte 5, bate principal. Sim, do gate 07 para o gate 05, Alfa, Vitor Delta, também te confirmando. Senhora. Do gate 7 para o gate 5. Gente, o Alfa Vitor Delta autorizado realizar o pushback e aguarde para início do reboque. Tem uma aeronave prosseguindo para pouso que irá para o portão 62. Positivo, está autorizado. Podemos iniciar ou vamos aguardar o pouso do aeronave? Autorizado somente puxar. Negativo o início do reboque, o Alfa Vitor Delta. Ah, positivo. Hotel 3517, a torre? Bom dia, Hotel 3517, passou o Kinga. Hotel 3517, cheque o trem e o QNH 104? Tem baixar travado, Hotel 3517, agora 4 dias. Hotel 3517, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 049. Sete, eu reporto uma aeronave na Taxiway Alpha entre as Taxiways Foxtrot e Golf, efetuando cheque de motores. Pouse em condições de liberar a pista na Taxiway Foxtrot 3517, pouso autorizado. Sonérmia 251, sendo agora centro Recife, 1251, alterna 13395. 251, 3395, bom dia. É 251. Bom dia. Tá 3517, solo 40, libere primeira direita, prossiga ataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa antes da Juliette. November 350 Foxtrot Kilo, approved stack until holding point runway 10 via Apron 3, Apron 1 and Taxiway India. Report on holding point QNH 1014. A senhora poderia repetir a posição do TAR 3517, por gentileza? TAR 3517, mantém a posição antes da Juliette. O TAR 3517, dê passagem ao Gulfstream, que prossegue com o táxi, após ingresso a Juliette, portão 62. Vai dar passagem após 62. Dimitri 50 Fox 32, clear the line up and take off runway 10, wind 180 degrees, 04 knots. Alfa, Vitor Delta, é a torre? Escuta, senhora, Vitor Delta. Autorizado o reboque, chame no término, no portão 05, Alfa, Vitor Delta. Muito obrigado, chame no reboque. Number 350 Foxtrot Kilo airborne at 46. Contact Nelson over the departure frequency 120.8 and have a good flight, sir. 208, have a good day. 350 Fox Kilo. Alpha Yankee Tango, é a torre. Eu tô pra confirmar o Yankee Tango está no ponto de 10, aproximadamente 20 minutos. Interseção Golfo está testada. Eu entendi. O senhor tem autorizado o início do cheque. Só me confirme o fato da Golf estar interditada. Poderia me dizer por quê? Eu tinha informado antes da gente ligar, um pouco antes da Golf no cheque. Eu estou ciente. O senhor está antes da Golf iniciando o cheque. O senhor tem autorizado o início do cheque antes da Golf. Eu queria saber por que a Golf está interditada. Se alguma aeronave entrar na Golf, não vai poder passar por nós, que estamos aqui no meio da taxiway. O fato do senhor estar na Alfa, eu tenho consciência de que a Golf não pode ser utilizada. Mas me confirme porque a Golf está interditada, amigo. O senhor me falou que a Golf estava interditada umas 3 vezes. Por gentileza, o tráfego aéreo não está ciente. Eu preciso emitir um NOTAM que a Golf está interditada. Eu não estou entendendo essa informação. Então, desconsidere com o arquivo. Eu quis dizer que a taxiway aqui está, antes da Golf, está um pouco interditada com a aeronave aqui nessa posição. Eu estou entendido. Então, por gentileza, esse é um vocabulário técnico. Não use o interditado, não use o impraticável. Me informe da situação. Eu estou ciente da situação. Eu estou ciente que o senhor vai demorar 20 minutos para acabar o cheque. Me chame ao final do cheque, ok? Afirmativo. Tem problema, que na hora que o senhor fala isso em uma frequência da torre, eu preciso tomar certas providências. Interditado por quê? Quem interditou? E uma série de problemas. Então, por gentileza, eu sei da sua posição, chame o término do cheque. Chamará. Your Foxtrot Kilo request direct to Motva to avoid weather. Roger, stand by please. Stand by. November 350 Fox Kilo clear and fly direct to Bridge intersection. Direct to Brady intersection, Foxkill. Affirmative. Salvador Kilo Avianca, Alfa Vitor Delta, estacionado no gate número 5. Obrigado e um bom dia. Bom dia, Alfa Vitor Delta. November 350 Fox Kilo, contact Recife Century, 125.1, if unable 133.95. 1251, unable 133.95, Fox Kilo. Have a nice day. E o 5973, a sua identificação, desça para o nível 050, chegada a Mari, QNH 10 no 5. QNH 10 no 5. E o 5973 desça para 2.000 pés, permanece que negão no 0, no 5, autorizado a sinal de LS X-Ray, reporte final estabilizado. 961, não? Voo 1961, pronto, cópia? Voo 1961, autorizado Galeão, nível 360. Decola pista 1-0, com primeira curva direita. Saída da El, Leda, transição Motiva. Open Zulu 1-0, Smart, e faz conforme rota do plano. Aciona 5034, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado. Gol 1961 no cotejamento correto, repórter pronto, pushback. Corre, Salvador, bom dia, ouviu 5971 no estado legal, no localizador, pushback, 1-0. Rio 5973, continua aproximação, reporte quando baixado travado, QNH 1015. Informo que a Taxiway Alpha do trecho entre a Fox e a Golf tem uma aeronave realizando cheque de motores. Ok, vai reportar quando baixar travado, Rio 5973. Rio 5973, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-70 graus com 5-9, informo chuva leve sobre o campo. Livre pouso, Rio 5973, vamos. Aeronave fazendo cheque de motores entre a Fox e a Golf. Pouse de acordo a livrar a pista no máximo até a interseção Fox Trot, ok? Vamos fazer o possível. Gente, é só para evitar o backtrack. Caso seja necessário, não tem problema. Mas a princípio, pouse, veja evitar na Fox Trot.